foi sem querer que eu beijei a sua boca. Sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, projeto de bem me quer. Todo dia de festa na Bahia, e o trio irradia alegria. Como é, galera? Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer. Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. Beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer. Todo dia de festa na Bahia, e o trio irradia alegria. Como é que é? Hein? E o farol ilumina Salvador. É, todo dia é festa em Salvador. É, suor, swing, maneiro, pecado e amor. Sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar demais. Vem, beijo na boca, seu corpo no meu suado, tem sabor de pecado, projeto de bem me quer. Valeu, galera! Todo dia de festa na Bahia, e o trio irradia alegria. O farol ilumina Salvador. A gravação vai ficar o bicho, viu? Aqui, ó.